Se não estão, prepare o seu coração para receber agora um mix de emoções diferenciadas. O Búfalo do Marajó inova mais uma vez, pois a revolução não para. Apresentando a vocês os DJs diferenciados do estado do Pará. DJ referência à impressão no estado do Pará. A galera quer te escutar. Vamos nessa, Tauá! Agora o carismático que caiu no gosto da galera. É responsável pela voz que contagia onde passa. E com suas performances envolventes, agitando a galera em todos os shows. Fala aí, meu DJ Rione. Orgulho de ser do Tauá, faz um chifrinho! Pronto, pronto. Que comece o rock doido. Rock doido. Agora. Rock doido. Agora. Rock doido. Quem é que tá feliz aí? Bota o bracinho pro alto! Bota o bracinho pro alto! Quem é filho de Deus aí? Bota o bracinho pro alto pra mim saber. Só quem confia no Papai do Céu, deixa o bracinho pro alto. Quem não deve nada pra ninguém, dá um grito. Chegou o momento do show do Búfalo. O momento que todo mundo espera. Solteiras hoje aqui. O grito dos homens que gostam de mulheres. Cheguinho, o bagulho e doido. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Joga. Joga. Joga. Joga! Hey! Solta! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha! Deixa de mocinho, deixa de mocinho, deixa de mocinho. Deixa eu fazer uma pergunta pro meu animal aqui. Meu animal! O Pai Sandu vai ser campeão ou não vai do Parazan? O Remo vai bater no Pai Sandu ou não vai esse ano? Responde, porra! Responde! O Remo vai bater no Pai Sandu esse ano? Já deu pra perceber que não, que ele não quer responder! E hoje aqui, tem muita mulher sincera hoje aqui. Tem porra nenhuma. Tu tá mentindo. Põe esse bagulho na pressão. Juninho Abada tá comigo. Tá aniversariando, é o Juninho. Esse é meu brother. Que sabe essa aqui, ó. Se mexer com o búfalo, chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, chifrada é selada. Chifrada é selada. Chifrada é selada. Chifrada é selada. Deixando batidão, Aninho, deixando batidão. Quem é que sabe girar o lacinho aí? Quem é que sabe girar o lacinho aí? Bota o dedinho pro alto, gira o lacinho. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. O show não pode parar de jeito nenhum. 3, 2, 1, é agora! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho do batidão. Quem é que vai brincar esse carnaval na paz aí? Bota o bracinho pro alto. Quem confia em Deus aí? Bota o bracinho pro alto. Quem é filho de Deus aí? Bota o bracinho pro alto. E pra Deus a gente vai se ajoelhar pra bater uma salva de palmas pra ele. Só quem é da paz, quem não vai brigar nesse carnaval e vai curtir esse carnaval na paz, que confia no Papai do Céu, vai botar o bracinho pro alto e bater na palminha assim, ó. Bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate, bate e agradece a Deus assim. 5, 4, 3, 2, 1, obrigado! Segura. Ó, queria avisar pra galera que dia 20 de abril estaremos em São Caetano de Odivelas. Tem alguém de São Caetano aqui? Tem. Se tiver alguém de São Caetano, de Vigia, do Tauá, bota o bracinho pro alto, porque dia 20 tá confirmado. Santo Antônio do Tauá, hoje aqui, e dia 20 de abril estaremos em São Caetano de Odivelas. A maior aparelhagem audiovisual do Brasil pra fazer um show inesquecível. Minha família Barão Vermelho, tá todo mundo aqui com meu parceiro Juninho e Amada, junto com o DJ Juninho. Obrigado vocês. A Kelly, Juninho, esse é parceiro. De volta no Barão que eu tô sabendo. Vai tremendo, treme tudo, treme, treme, treme, 3, 2, 1, já! Eu tô no bebê. pau, arrebentando. Ela rebola e eu dou chifrada. E dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada, dá-lhe. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Júnior Santorini. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Olha o Clinge, olha o Bruno Lima. Brinca, brinca, brinca. Pa, pa, pa, pa, pa. Sabe fazer o chifrinho do búfalo, pa, pa, pa. Joga o bracinho, pa, faz o chifrinho, pa, pa, faz o chifrinho, pa, pa, tira o lacinho, pa, pa, pa. O búfalo do Marajó, DJ Punk, DJ Rione, aqui. Rodrigo da Sarrada, os amigos particulares dos DJs do Búfalo, sempre ao lado do som que eles dão valor. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Aqui na tela. Meu grande parceiro Relíquia, cadê você? É Relíquia! Juninho e Amada, parabéns! Esse moleque é brother e ele veio comemorar o aniversário dele ao lado do Búfalo! Empresário Juninho e Amada, aqui. O DJ já tá tocando e vai começar o afronto. A fiel amante vai mostrar quem é que manda. A outra vai começar. Vê quem é que tá melhor sentada. Só quem é do búfalo, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do búfalo, joga. Só quem se garante amanhecer. E canta agora já. Mas ela veio me xingando e chama o saque, perguntando quem é essa perua aí. Búfalo. Olha o cara de frango, ele tá por ali. Meu parceiro Chorrão Saldi, no meio da área. Canta. O nome dela é. Eu conheci ela no Búfalo. O Búfalo do Mal. Mas ele poderia ser. Bagulho de. Olha o Tetsu das Votes! Olha o Peterson, o Bruninho! E o Marcelo! Da galera da moto também! Eles estão na área! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Olha o Rodrigo! Ele tá pegando! Muita chifrada! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Solta! Motora Diego tá por ali. Bora, motora! Esse moleque é búfalo! DJ Val e o DJ Ted do Sonzão Premier! Se quer dar um rolê! Programa de parceiro Paulo! O baile do negão! Ele e o André! Os amigos do Barão Vermelho! DJ Juninho tá de volta por lá! André e o Paulinho da produção do Barão. Tá tudo bom. Quem sabe vai cantar. Vem com já, já. Vem amiga, Richelle também tá na área. Bora, Richelle, bora, Richelle. O búfalo do mar. Porque ele vai te amassar. Joga o bracinho pro alto. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Aqui. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Deixa que te bater. ele vai te amassar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Meu parceiro Rodrigão, tá, tá, tá, o Helder, o Breno, amassar. Toda a família Gato Louco curtindo o animal. Ele vai te amassar. Alô, Melri! É o negão, vem amassando, então sai da frente. O búfalo que tá chegando, não corra, não olha, não fica apavorado. Deixa no batido, deixa no batido. Tô aqui com meu parceiro Aldo, ele e o Davi, os caras que trouxeram hoje o búfalo na abertura do Carnaval do Tauá. Ó, e vocês estão em casa aqui na maior estrutura audiovisual do Brasil. É pressão, então tem que ser com o búfalo. Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Olha o Aquelson Samuel, o Adevan, Motinha, Celina, a Júlia e toda a equipe Brisa. Bate na palma da mão, tá todo mundo curtindo o nosso animal. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Sempre lotado, no sabadão eu tenho que partir. E os amigos Cheguinho Tato, o Patiola, o rei dos periquitinhos. Olha no momento não, chefe. O búfalo do Marajó. Minha amiga Sandrinha. É Sandrinha. Aqui, eu bunda pra mexer aqui, eu bunda pra mexer aqui, eu bunda pra mexer aqui. Vai botando, vai, vai botando, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. É DJ, moleque. Liquinho Massa e a família 69 no talo. Maninho, eu tô recebendo aqui o nosso grande parceiro DJ Juninho do Barão Vermelho Prime. Esse cara, a gente já teve o prazer de trabalhar junto. E esse cara é parceiro do Rione do Punk. E ele está aqui em cima do animal. Alô, Juninho! Rione, Punk! Não vou prolongar as palavras. Meu parceiro Paulinho tá por ali. Felipinho, Liquinho Massa, empresário Juninho Amado, que hoje está de berço. Hoje está de berço. Hoje o Juninho Amado tá de berço. É parceiro nosso, de longas datas. E o detalhe, Juninho Amado é seguidor oficial do Búfalo do Marajó. Sempre está no Búfalo, fazendo chifrinho. E no Barão Vermelho. E pra mim, e o detalhe, não vou me prolongar. Vocês já estiveram comigo lá no Barão Vermelho. Gente, só quero falar assim, meu empresário Carnaval. Cadê, alô, cadê o empresário Carnaval? Cadê ele, cadê ele? Tá aqui, ó. Valeu, empresário Carnaval, senta-se em casa aqui no animal, viu? Tá junto e misturado com o Juninho. Juninho Punk, só queria passar a visão pra galera lutar lá. Devido muitos pedidos, queria falar, galera, Juninho tá de volta no Barão Vermelho. Porra, coisa boa demais. E agora o bicho vai pegar. Galera, tá chegando coisas novas do Barão Vermelho. Satisfação imensa aqui no Búfalo do Marajó. Com essa dupla aqui, com esses dois maninhos que foram meus parceiros. Sempre foram meus amigos, nunca deixaram de desejar com o Juninho. Quando a gente estivemos juntos no Barão Vermelho, os cascar Juninho, a gente é parceiro. Hoje aqui no Búfalo foi minha alegria, até porque eu sabia que esses caras iam chegar longe. Então e bora eu... fazer o seguinte, bora fazer o seguinte. Vamos! Quem é que gosta do Barão Vermelho? Faz a coroa do Barão aí, só pra mim saber. Vai! A coroada do Barão, faz a coroada. A coroada do Barão, faz a coroada. E quem gosta do Búfalo, faz o chifrinho. Aí tu fala do Barão e eu falo do Búfalo. Quem gosta do Búfalo faz o chifrinho! Faz o chifrinho, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro. Bora, Juninho! Detona, meus maninhos! seu jurinho. E doida. Ó, brinca, canta. Você me perdeu e agora chora. Agora eu aprendi. Olha o dedinho pro alto. Rodrigo tá sarrado e o Frank tá que exista. Meu parceiro Nilson pintou. Ele tá no som, que ele dá valor. E ele vai cantar, vai cantar. Você tá em casa, você sabe disso. Para amor e não me amar, é pai a corporar. Vinge pra me ver na cama, come aqui. Bufala! Deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo meu perdão. Obrigado, minha amiga Richelle. Amiga de longas datas do Rione do Punk. Ela está aqui, curtindo o nosso animal. Rapaz, aqui a gente está em casa. Muitas pessoas que gostam do Rione do Punk, que gostam do Búfalo, estão aqui curtindo hoje. Obrigado! E o DJ Ted do Sonzão Premier. Quem é que sabe cantar aquela assim, ó? Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou. Canta. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sobada na som, som, segura! Banda 007. Ó, tá tudo confirmado, dia 20 de abril, tem o Búfalo chegando em São Caetano. Alô, São Caetano! A maior estrutura audiovisual do Brasil, dia 20 de abril, vai estar por aí. Prepare as suas emoções. Tudo me lembra você. Você todo DJ Fábio. Amor, já. Tudo que a gente viveu. Parabéns, Juninho e Amada. Você é aquela impressão. DJ Juninho. O cara que faz as produções do Rione do Pan. Ainda escuto a voz. Empresário Juninho e Amada. Aqui. Equipe Paz e Amor. Do Frejo. Frank Taxista, Rodrigo Sarrada. Os amigos particulares aqui do Rione do Punk, valeu! O ar, eu respiro é você. Luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Me faz sentir vontade de viver. Tô pertinho de você. Diego, é o motora do F10. Bora se ligar, tá lá, sucesso! O coração, quando ela chega, o Búfalo do Marajó. Seguindo ao Caida. O homem que põe gás no negão. Todo mundo quer pegar com DJ. O melhor de todos os tempos. O Brasil, eu então. Tem nome. Que me faz delirar. Em Godofredo, Viana, te encontrar. Carretinha. Super. Hoje tem Amapá do Maranhão. O nosso búfalo chegando por lá. Dia 3, Caribe Show. Dia 4, Antigo Porto de Marés. Dia 5, Guanabara. Bloco dos Invictos. E dia 6, Bloco do Alho Marituba. Sempre. Terceiro bebê, esse tem moral, alô bebê! Michele, Michele minha linda, beijo pra você! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor, meu parceiro André, ele e o Paulo. Você me deixou, na produção do Barão Vermelho. Não dá pra aguentar. Alô Relíquia! Cadê o uísque, porra? Nunca pensei que pudesse existir um sentimento forte assim. E o amor não me deixa assim. Você me pensou, não me demorou. Tudo que tinha pra te dizer. A primeira dama do DJ Fábio tá aqui do ladinho. Ela que canta. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Bora, FD! Olha, Midian, junto com o motor, Diego. Bora botar pressão. Esquenta essa panela. Esquenta, esquenta. Chorrão Saldi, oh, o melhor do Santo Antônio, oh, do Itaúa. Gira, gira, gira, gira, já, já. É o intensor, e agora vai tocar, pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intensor, arrepende tudo o sítio, pra você se balançar, balançar a noite inteira. É o intensor. Olha o Mauro da Nike. Quem começa o Darielson do Aurora do Pará. Obrigado, Mauro. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson do mundo fazendo você dançar. Balneário Vermelho, não tem comparação. É o ponte da galera que anima o mundo. Olha, dia 20! Dia 20 de abril no Complexo Marítimo, em São Caetano de Odivelas. Dia 20 de abril, Complexo do Marítimo vai sacudir com o Búfalo, a maior estrutura audiovisual do Brasil. Chegando em São Caetano, Complexo Marítimo vai sacudir. Rodrigo da Sarrada, ele já disse, vou passar 6 dias ao lado do animal. junto com o Frank Taxista e as primeiras damas. Aquelson, Samuel, Aldevan, Martina, Selena, olha a Julie, toda a equipe brisa. Búfalo do Marajó, DJ Punk, DJ Leon, Sazaki Show. Meu parceiro Clinge, tá de volta. Fim de semana, rapaz, vai começar. Legal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, me curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Um transação, show de iluminação. Pega o maninho, briga. Juninho amada, tá aniversariando. Obrigado, Juninho, por você escolher o Búfalo pra comemorar o seu aniversário. Você tá em casa, junto com aquela impressão. Será que já tem alguém cansado hoje aqui? Tem! Quem se garante amanhecer aí, bota o bracinho pro alto! Quem gosta de putaria, dá um grito! O popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão. O Búfalo está aqui, seguidores. Minha amiga Cris, a nossa Marte aqui do Animal, Top Marte Cris. O Búfalo do Marajó. Churrão Saldi, o melhor de Santo Antônio do Tauá. Empresário Sobrancelha, bora meu empresário. Vem com essa boquinha, bicha minha sainha. Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Que eu tô danadinha de semana pra te. A Richelle que gosta dessa, vai ela, incendiar, vai. Agora já! Cai de bom. O melhor baile do Rio de Janeiro. Cai de boca, chifra muito bom. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Olha o meu secretário de cultura, o Gleison, o grande secretário de cultura aqui do Tauá. Ele hoje tá curtindo o nosso Búfalo. Alô, Gleison! Um abraço do Rione, do Punk, do Rafael Cassiano e dele, o F10. Ela balança e o Uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. As mulheres vão cantar. Um, dois, três, já! Agora vai ajeitar. Vai ajeitar. DJ Punk. DJ Rion. Finalidade, ela fica em casa. Mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo ele. Oi, bubu, oi, bubu, oi, bubu, ela arrasta a quadra. Ela arrasta aqui na pé, ela arrasta na quadra. Ela arrasta. Aqui na tela arrasta, na quadra ela arrasta. Vai, arrasta, vai, arrasta, vai, arrasta, vai. Essas malandras. assanhadinha. Que só quer vá, aqui, só aqui, quebrar, aqui, só aqui, quebrar, aqui, aqui, aqui, aqui. Fica doidinha. Ai. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui. Essas malandras assanhadinhas. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Vá novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando. Olha meu parceiro Jairo do gol, safadão. Ele e a sua primeira dama, Franci. Esse gol pressão, hein? Esse tem história. Esse tem moral. E lá, o só toca os CDs do burro. Falou! A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. E às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder. O Búfalo do Marajó. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu, matei a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu, Sasaki. Uma vez peguei minha ex. Levanta o sample aí. Sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu. Vontade da minha ex. Falou. Me viu mais uma vez, peguei minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá logo. Cheiro de marola boa. Ô, búfalo. Para malandra jogando. Ei, tu tá legal. Os amigos faturando. As mulheres solteiras aí, solta o grito. Búfalo. É o Silvinho, né? Silvinho! Ele tá aqui! Meu parceiro Peterson! Da galera da moto! Esse moleque tem moral! Minha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu... Canta, agora já! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica com você. Meu parceiro Relíquia, esse moleque é meu brother. Seja a Cinderela, vai pular, pular na favela. E morro por ela. Você é minha. Aí a Sandrinha, ao lado da Kelly. A Sandrinha é uma flor. Gente boa, minha amiga Sandrinha. A flor. Primeiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não, não tá. Olha meu parceiro Dino Gazel. Só se complica. É o Barba. Pulando, pulando mais ainda. Vou baixar o animal. Os PEC é... Canta! Pra inveja. Tchau. Vai, vai. Os PEC é tchau. Pra inveja, tchau. Ô, Búfalo! Meu parceiro Dieguinho, ele tá ali, o homem que foi campeão do bilhar, aqui no Tauá. Bora jogar o Itu, bora ver. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vim pra eu não perder ela. Eu vim pra eu não perder ela, eu vim pra eu não perder ela. Eu vim pra eu não perder ela, eu vim pra eu não perder ela. Tem um vizinho fofoqueiro incomodado com a tua vida aí. Aquele vizinho que tu compra uma fantasia de carnaval e ele vai e compra igualzinho a tua. Tu comprou um celular, ele vai e compra também, ou ela. Você compra uma moto ou um carro, a pessoa vai e compra igualzinha. Você vai cantar bem forte. Vai cantar pra essa pessoa agora. Se finjo que não te vejo. Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura em... Canta que eu vou baixar o animal. Não vem me rotular. Para o Wallace, para o Wallace. Deixa direito e me respeita se tu quer respeito. Não vou te... Eu quero ver as mulheres. Mas elas são mais afrontosas agora já. Eu quero que tu vá. Conta da minha rádio, toma conta da minha rádio, toma conta da minha rádio, toma conta da minha. Meu grande parceiro Leonel, o Ataíde e o Batata Mídia do Tauá. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, parceiro Hugo da grande família, bora Hugo, bora Hugo, bora Hugo, esse é meu parceiro, bora Hugo. Lourinho de São Miguel também tá na área. Sol, vê se não esquece. Preciso de você aqui. Quem sabe canta? O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. Boa tarde. Marajó. Pequena, quero tanto te dizer que eu não vivo sem você. Aqui. Um segundo, é você quem faz virar o meu mundo. Botafogo e meia. Pra que esse meu coração? Deixa eu chamar o Fábio. Ele tá na unidade móvel. Não, alô, Fábio. Não. Quem é que tá por aí, FD? Fala, Rione. Maravilha, bom demais. A gente tá aqui ao lado do nosso grande amigo particular, o João Saldi, a Richelle, a primeira dama, o meu grande amigo Peterson, toda a galera que se faz presente com a gente hoje. É o Chorrão e a primeira dama, e a Richelle, que tá de boa, Juninho Amarne, que tá no berço, o DJ Juninho, a Valdete tá aqui com a gente, Hugo da grande família, a Mira tá por ali, o meu grande amigo Ted Bressão, o DJ Val, enfim, toda a galera que faz presente com a gente, meu grande amigo Chorrão, esse moleque é velha guarda, Tiro Garcel, valeu mesmo, bora Sandrinha, todo mundo com a gente hoje, aqui no Tauá, viu, Rione, viu, Punk, vai detonando! Então pronto, Fabinho! Kelly Pressão, ela e a Sandrinha! Céu sem estrelas. Meu grande parceiro Hugo, da grande família. Olha quem tá ali, Moninho. Parceiro Hugo, velha guarda. Que é na nossa festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do teu amor. Como enganar um coração. Boa tarde. Como viver a minha vida sem seu jeito sedutor. Só quem vai pular esse galabal na paz. Quem vai beber muito. Cai fora. Relíquia. Alê, relíquia, bora beber, porra. Eu não quero te perder. Diga onde você vai, amor. E pena. Olha, Rione, galera do Churupita tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês, todo mundo. O Ted Pressão só vai depois da última. O Ted tá aí, tá? Cadê, cadê? Tá ali o Ted, o Val, tá do outro lado. O Motora, Diego, Juninho, Frank. Ah, enfim, tá todo mundo. Juninho Amada, Juninho Show. Vai, né? Bora. Que tal se a gente fizer assim? Meu grande parceiro Andrei, ele e o Paulinho da produção do Barão Vermelho. Aí o Paulinho canta assim, ó. Chupa, chupa, chupa, chupa. Tu quer chupar? Chupa, chupa, chupa, chupa. Volte a chupar. Pra se ligar, hoje sábado tem Amapá do Maranhão, domingo Caribe, segunda-feira, antigo Porto de Marés, dia 5, Guanabara, Bloco dos Invictos, e dia 6, Bloco do Alho Marituba. Olha, hoje aqui no Tauá tem o bloco da galera da moto. Que vai ser um estouro total. Cabeção. Responsável pelos melhores cenários do estado do Pará. Marcos Cabeção. Ao lado dele, Choque Show. Parado. O Búfalo do Marajó. Isso aqui pra comprando, pra comprando. No caulê. Quem se garante faz o caqueado. O Hugo gosta. nosso Edgar Sá. Olha, hoje vai ter o bloco Dente de Leite, o bloco infantil do Tauá. R$20 apenas. Ah, perdão, é R$15, é? Ah, tá direito, Diego, porra. O único cara que dança esse ritmo aqui no Tauá é o Hugo. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Trocou! O Búfalo do Marajó. Em 2020 tá chegando o bloco Equipe Cão, que vai ser uma loucura. O bumbuzeiro oficial do Barão Vermelho, ele tá na área. A nossa bumbuzeira oficial também do nosso Búfalo, ela está ali, sempre ao lado do animal. Aqui, DJ Punk. DJ Rion. Búfalo do Marajó. Dilo Brasil, patrocinador oficial do Juninho do Barão Vermelho. Obrigado, André. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Juninho e Amada. Obrigado, Sandrinha. Obrigado, Kelly Impressão. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produção.